ZYH665, 1470 kHz. Rádio Guanacés de Itapajé AM. Estúdios na Avenida Osmar Bastos, número 1071, Itapajé, Ceará. Diretor-presidente Eliú Bastos Lira. Diretor-superintendente Savinho Bastos Lira. Rádio Guanacés de Itapajé, a pioneira. Atenção, ouvintes desta emissora. 5 segundos para o próximo programa. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Vai começar agora! Agora! O programa Mensagem da Última Hora. Amigo, não desligue o seu rádio e, por favor, não mude de estação. Aqui você ouve os mais belos louvores. Louvores que edificam a sua alma. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender. Mas persevere dando glória, uma grande vitória esperando por você. Programa Mensagem da Última Hora. É mais que um programa de rádio, é um espaço de louvor e adoração a Deus. Programa Mensagem da Última Hora. Desperta Brasil. Abençoando o seu lar através do louvor e da oração. Apresentação, irmão Erialdo. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de Estamos chegando, estamos de volta com mais uma audição do programa Mensagem da Última Hora, um programa que tem o objetivo único de levar até você o que há de melhor, e é a Palavra de Deus, que acontece de segunda a sábado aqui pela Rádio Guanacés AM, a pioneira de Itapajé, e também a Rádio Havaí FM, que tem como diretor o presidente empresário Eliú Bastos Lira, na supervisão Savinho Bastos Lira, assistência geral aqui do meu amigo Francisco José, e a apresentação é este que nos fala, seu irmão em Cristo Erialdo. Imagino como deve ser